Ground American 238, stand to left, request place and start. Sun 3304. Desça pedra 2500 pés, tráfego 3 horas, 5 milhas, 1 nordeste, mantendo 2500 pés, tráfego 1 secundário. Front vai a 2,5, confirma a distância do mesmo? 1,500 pés. Afirmativo, tem mesmo que queda aqui em posição de embora, confirma? Agora já está correta a guarda, posição de 6 horas. Afirmativo, obrigado. Salvador, Vila Liberal, faça em condição de regressar para o corredor 03. Aguarde. 3304, autorizado para o procedimento elétrico. Para 2 pés, a porta de volta. Afirmativo. 3304 vai reportar estabilizado. A palma ainda não leva alfa para retornar para o corredor Veracruz, curva pela esquerda. Curva pela esquerda, mantém contabilidade do Veracruz, o Índia Nacional. Com gentileza, poderia reportar a visual com o papi? Já avisou com o papi, o 630. Graças, livre pouso, gol no 630. Certo. Capatango Lima, Kilo Zulu, decolado aos 37, chame o controle 119-8. 198, obrigado, bom dia. Chama agora o centro Recife, 125-1, 135-1, 95. Controle, bom dia, o Papa Tango Lima, Kilo Zulu, decolou, mantendo mil, fico mais esquerda no forte. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, mantém condições mais no meu pé, corredor forte. Lima, Kilo Zulu, certo. Estabilizou, 3304. Agora Torre 118, decimal 9. 295, obrigado, até daqui a pouco. Até. Salvador, boa, do 3304 da TAM, passando de a Serra, abaixo, travado. São 3304, continuando a aproximação, abaixo pista livre, aí o chino 0 no meio. Aguardando. Voo no 630, no solo aos 38, libera a direita e chame o solo em 1219. Direita 219, 630. A 6250, reduz a velocidade, 2301. Desça para 4.010, altimetro 1.0. Alô, Salvador 630, bom dia, nossa disposição. 4, livre pouso na 1.0, vento 1.10 grau, 0.69. Tranquil, eu tenho livre na 1.0, obrigado, 3304, então. Do táxi Alfa, repórter chefe da Juliette. Alfa. Autorizado, estado. São 3259, desça para 3 mil pés, altimetro 1.0. 3 mil pés, 1.0, 1.5, está 3259. O Xené 6311, informação curta é a Oscar. Tá pronto pra cópia? Primativo, cliente do aqui, pronto pra cópia. O Xené 6311, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, após posição Motiva. Eu preciso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5-5-1-0, frequência do controle em 1-1-9-8. Decimal Está autorizado, Guarulhos 360, decola da 10, segunda direita, da El, direita ótima. Informe número 10. Somente confirmando o transponder 5510, chinelo 319. Ah, e o controle 198. O chinelo 6311, no cotejamento correto, chame pronto para o pushback. Chama lá, obrigado. Lima Kilo Zulu, foi questionado, estimado para pouso. Passeando 630. Autorizado Lima Kilo Zulu. Controle de Salvador da 359. Possível uma proa de Duna? 359 está autorizada a final do procedimento de alerta que se chama 0 de para 2 pés na proa de Duna, reporta estabilizado. 2 mil pés na proa de Duna, reportará estabilizado, 3859. Filha no Ribeirão, só a proa da rotatória, visão com campo. Alfa, comigo, pode 304. Qual 304. Salvador, Papa Romeu, Índia 9 Grau, patrulha da rotatória, visual com campo. Papa Romeu, Índia 9 Grau, não há tráfego a reportar, reporte na vertical da RMA, um ajuste na 015. Reportará na final, Índia 9 Grau, ajuste 1015. Confirmar o gate previsto, o voo 630? Voo no 630, o gate é o 10. Devido à aeronave da American Airlines, está realizando o reporte até o portão 08. É, está parado lá, né? Voo no 630, seu portão número 10 e teria que passar após o América, quem está a manter a posição agora de ingresso do pátio. Ah, tudo bem, eu só estou passando a informação para o senhor, que a gente está vendo aqui que o trator saiu e ele está parado lá. A aeronave está saindo ou está sendo rebocada, senhor? A aeronave está sendo rebocada até o traseiro do 8, lá ela aciona e daí prossegue com o táxi. Ah, agora entendi, tá bom. Muito obrigado aí pela gentileza. 1648, vai autorizado 4 mil pés, altimetro 101. Então, na RMA, setor norte, até onde retorna? Então, RMA, sobre o voo de Candeias e retorna. Decolando da RMA, controle 120, decimal 8, torre 18. 9-5, acione o 0137, o Tânio de Abravo. Índia 9 Grau, vertical da RMA. 6-0 na chegada bom. Ajuste ao altímetro 0. Informação aguardando autorização para o pouso. 015, altímetro bom 62. Problema que Lusulu devido a tráfego na chegada bom, tudo inicialmente restrito ao nível de voo 04. O Xanai 6250 completa redução no 709, tráfego precedente na aproximação. Agora 7 milhas, tempo 320, passando a posição. A Alemanha 250 está autorizada para o nosso trem BLS Sexta-feira, separa 250 e posto estabilizado. Grau 05, nós. Livre pouso, cabeceira no 7, jogando grau. Estabilizou, tá 3859, sinal, estão no zero. Agora, torre 118, decimal 9. 1895, tá 3859. Interferência, você pode prosseguir 2000, voa no 648. Tô no 648, que é autorizado, decisão até 3000 pés. 3000 pés, minha base. Bravo, Delta, autorizado táxi, reporte na papá. Doutor, bom dia, tá 3859, passando em Dia Serra, abaixado e travado. 3859, livre pouso na 10, vento 100 grau 059. Livre pouso, pistão no zero, tá 3859. American Shootway, approve taxi, until holding point runway 10 via 841, taxi to Asia. At the holding point, contact tower 118.95 to NH 1015. Hey, runway 10 holding point, via India, and 1895, tower holding point, and 23. Passagem do American, do Boeing 777 da American Airlines, ingressa Juliette para o portão 10, fica atento ao solo, indo através do 08. Thank you, 630 após o American, prossegue para o 10 e vai seguir então o solo, indo através do 08, aí. Autorizado sinal do portão MTLS X-Way, dessa para 2 no pé, reduz a velocidade 1.709, posto estabilizado. 2.000, posto estabilizado, minha parte. 9.250, chama agora a polícia, não chama 8, chama 9. Tan 3859, no solo 49, libere na Fox e chama o solo em 121 decimal 9. Fox, decimal 9, Tan 3859. Na 6250, não escuta? Aguardando, 6250. 6250, livre pouso na pista 10, vento 090 grau 05, nós, cheque trem. Passa, travou, livre pouso 10, vento. É 3859, autorizado, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alô, Salvador, Xanera Alfa, reporte antes da Juliette, reportará, tá? 3859. Alô, Salvador, Xanera 6319, puxa acionamento do cliente mesmo. O Xanera 6319, aguarde para o pushback. Guardando, pushback, 6319. Juliette Bravo Delta, mantenha a posição na Lima devido à aeronave da Gol que vai passear no gate 10. Completa o final, chama agora a torre 118, uma nova sem composto. Verdade. 648. Gol 648, bom dia, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Ajuste no 015. Do solo, seu Vindia Bravo, vai com proa norte. Chamado por Janeiro 63, do nono. Controle 119-8. 1208, vai chamar o Bravo. American Line 228, mantém holding point. Mantenha holding point, American 228. Puxané 6250, no solo 51, libera a direita, chame solo em 121-9. Liberando direita, 121-9, obrigado. Chame no patch 3, no direito pra dar. Fundo de Abraão, prossiga. 1208, senhora. 119-8. 1098. Marcador baixou, travou. 648. E boa tarde, bom dia. O Papa Romeu Tango de Abraão. Papa Romeu Tango de Abraão, controle Salvador. Mantenha as condições iguais. Altímetro 0. Positivo. A intenção é voar sobre Candeias ali após Jacuípe e retorno. Confira. Vai ficar sobre Candeias após Jacuípe e retorna, cara. Sim. Gol no E21 está autorizado a final do procedimento LS, que vem puxando 0, desce para 2 no pé, altímetro com 0 no 5, reporte estabilizado. Estabilizado 2 mil pés, com que final do LS, que vem reportarei. Tango Lima, Kilo Zulu, libração nível 105. O Chené 63 Zulu, no coordenando com a equipe de solo, chama para o estado táxi. Vai coordenar com a equipe de solo, chama para o táxi. O Chené 63 Zulu. 596, controle de Salvador, chama identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 0. Juliette Bravo Delta, ao seu comando, frequência livre. Juliette Bravo Delta, tenho aqui um plano para aprovar da Aracaju, nível 090. Juliette Bravo Delta, aguarde. Puxa, né, 6250, está reautorizado o ingresso de Juliette para o portão 02. American Airlines 228, clear to line up and wait runway 10. Now we're going to need a minute now for American 228, we have a flight discrepancy, we're checking out. Holding for the 10. No solo 5, quase libere a primeira direita, chame solo em 121-9. Direito 1219, 64. Papatango Juliette Bravo Delta, pronto para cópia? Juliette Bravo Delta, autorizado Aracaju, nível 090. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Conte. Pode ter certa Golf 677 e segue até o destino. Aciona 55, correção. Aciona 0260, frequência do controle em 199.8. Para decolagem, guardião 05. 05, livre decolagem, vento 080 graus, 05 nós. Juliette Bravo Delta, cotejamento correto. Chame pronto para o acionamento. Salvador, bom dia, vou no 648, Taxi Alfa. Voo no 648, autorizado Taxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, no 648. Alô, Salvador, Janeiro 6319 para o táxi. Estamos com 152 a bordo, autonomia de 5 horas e 20 minutos, alternativa é o Galhão. Confirme 152 a bordo, Xenemé 319. Afirmo 152. Ciente, o Xenemé 6311. Livre táxi até o Porto Espera da pista 10, via Fátima, Índia. No Porto Espera, chame Torre 118 decimal 95, QNH 1095. E atualizado o táxi, ponto espera da 10, via Fátima, quando lá vai chamar a torre 2295, o Xenemé 6319. Gol no 648, após passagem do airbus da Avianca, ingressa Juliette para o portão 08. Após a Avianca, Juliette 08 no 648. Olhe, bom dia, Guardião 05. Guardião 05, controle Salvador. Decolou de Salvador, está com 5 a bordo aqui e vai. Está com o pressão do DTC, vou fazer o reconhecimento dos principais pontos aqui de Salvador. Guardião 05, o primeiro ponto. Confia, Guardião? Não foi compreendida a primeira mensagem? Está em sobrevoo em Salvador com o pressão do DTC. Gol 621 estabilizado ILS. Gol no 621, completa a final de chamada da torre 118 decimal 95. Gol no 895, bom dia, bom trabalho. Maintain 1.10 American 238. Salvador, bom dia, gol 1.621. Bom, no 621, continue a aproximação, reporte seguinte pelo desbaixado travado, ajuste no 0 no 5. No 621, já está com o trem baixo e travado. Bom, no 621, livre pouso na 10, vento 070 graus, 03 nós. No 621, livre pouso na pista 10. Confirme o gol 1.165. Sorry, go 1165, that's it, 1165. Go 1165, information off, car is still bar for AC clear. Roger, send the mic. Go 1165, red cross. Ready, go 1165. Go 1165, clear de Guarulhos, flight level 360. Departure runway 10. After departure, turn right. Dael, departure after Leda, after Motiva. Upper Zulu 10. After your flight plan route. Call 5523. Salvador approach 119.8. Here to Guarulhos, flight level 360 via Upper Zulu 10. Departure runway 10, turn right after takeoff. Dial later, Motiva. And proceed via flight plan route. Cog 5523, Salvador departure 119.8. Go 1165 dial departure after Leda after Motiva. Mike Oscar Tango Victor Alpha. To enter runway 10 via taxiway Delta, contact ground 121 decimal 9. Hey, clear to enter runway 10, exit via Delta and 1 ground, American 238. No solo 01, no libera direita e chama o solo em 121 decimal 9. 219, obrigado. Bom dia, o Xanana, minha 319, ponto de espera da 10 pra mim. O Xanana é 319, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, Xanana, minha 319. E a Alfa reporta 310, minha 219. American 238, could you confirm the reason that you are returned to your gate? We have a mechanical problem, we'll need our maintenance person on the way. Roger, we are contacting the airport administration to confirm the your gate, okay? Okay, thank you. Xané 6311, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Alinhar e manter cabeceiro no zero, Xané 6311. 3304, a Oscar confere, aguarde para a costa. Tá 3304, proscópio? Tá 3304, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, sai da árvore, elefa, rotor 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5461, frequência do controle em 119.8. American 238, vacate by your right and contact ground 121 decimal 9. Seja mesmo correto, entrou para o pushback. American 238 is clearing 10 via Delta for maintenance. American 238, aprova do taxi. Galera Red vai a Kilo. Galera Red vai a Kilo 813. Kilo Apron 3, American 238. Mr. Giliette, Madison. Vitor Guard, manda um taxi via Alpha Juliette, April 3. O número 21, esquerda, Juliette, portão 9, atenta, follow me até o Traveso 9 para fazer o seu táxi, ok? American 238, Saldo Ground. 238, go ahead. Take first left via Juliet and left again to April 3. Look for the marshal at position 09. Juliet, April 3, and we'll look for the marshal to gate 9, American 238. Okay, remote 09, okay? Okay, remote 09, copy. 63 e no 1, decolado 05, chama o controle em 119, decima 8. 198, Oceaner 63, no 9. Clear taxi to gate 11 at April 1. Stay ahead, so at to gate 11. Look for the marshal at being gate 06. Okay, understand. Turn ahead 11, the marshal at 6 on my own. Correction, look for the follow me vehicle. Okay, we see the follow me truck now, American. Localizado 360, Del Monte, vá. Ocean Air 63, o nome. Tá com referência, pode voar direto ao Monte, vá. Ocean Air 63, o nome. Autorizado direto, Leda. Afirmativo, vai voar Leda ao 63, o nome. Papá Romeu, Mike Eco, Juliette, por favor. Mike Eco Juliette, autorizado Vitória da Conquista, nível 080. Decola da pistão no 7 com primeira curva direita, saída Arpor, direto Vitória da Conquista. Aciona 5477, frequência do controle em 1919.8. Pouso na 1-0, ajuste na 0-0, está apresentando. Pouso 2-6-85, Alberto 125-45, para você ver essa informação de voo PLR. Mike F. Juliette, para acionamento táxi, no torre 1-1-8-5-9-5, QNH-1-0-5. 1-0-9-4, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, ajuste altímetro 1-0-1-5. Adreta, entrada do 1-0-9-4. Controle táxi. Mike F. Juliette, livre acionar, chama táxi. Patango, Juliette, Bravo Delta, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame Torre em 1-1-8, decimal 9-5, QNH 1-0-5. Para 3896, autorizado táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Quieto, Juliette, prossiga. Afirmativo. Quieto, Juliette, autorizado táxi. Reporte na Papá, um ajuste na 015. 896, ingressa Juliette para o portão 612. Portão Juliette Bravo Delta, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 040 graus, 04 nós. Salvador 4 está autorizado a final do procedimento de LS, execução no 0, desceu para 2 mil pés, altímetro no 0, no 5, reposta está pesado. 2 mil, está 0, no 5, para estar ligado, né? Canal 6311, chama agora o centro de C, 125, décima 1, ao pé, 133, décima 9. 125251, alternando 139, Canal 6311. 139. 13395, 6319. Passando de Juliette Bravo Delta, decolada 13, chame o controle em 119, décima 8, bom dia. 19-1-3-0-Delta. Papatango, Juliette Bravo Delta. Papatango, Juliette Bravo Delta, com taxa nadando na decolagem, tudo para o nível 090 na saída Cone. 090, saída Cone, pode voar direto do Cone, senhor Bravo Delta. Apresentar direto do Cone, Juliette Bravo Delta. Delta. Juliette 6140, Oscar, confere, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Juliette 6140, autorizado Maceió, nível 250. Decola da pistão 1-0, com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, Upper Whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5542, frequência do controle em 119.8. Maceió, nível 250, decola da 1-0, curva à esquerda. O Peru 58, a próxima palavra do plano, 5542, 198, no canal. Genebra 140, cotejamento correto, chame para o pushback. Genebra 140, Desça em condições iguais para o número 10, altimetro 0.5, prossegue os corredores Caixa Prego, Veracruz, Interlagos, em ponto de passando através de Veracruz. Tá 3304, coordenando com a equipe Sol, chama para o contato. Confirme, está 3304. Está pelo ataque 3. Afirme. Tango Romeu Golfe Vento, troca código transponde para 0223. Eu não quero sim, confio em posição, mas sempre com a informação sobre o transporte. Romeu Mike Eco, Juliette, livre decolagem, pista 17, o vento calmo. Avião 05, controle Salvador. Muita informação, se transforma, confirma a posição. Você confere, aguarde para a cópia, confirme a pista que decola e o pátio que se encontra. Gente, aguarde cópia, o Papa Romeu é com o Alfa. 19.8. Oi, Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Maia Cerco Juliette. Maia Cerco Juliette, chame o controle em 19.8. Tudo amiga. Oi, Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, Maia Cerco Juliette. Papá Romeu, Maia Cerco Juliette, bom dia, contato radar na decolagem. Estou para o nível 080 na saída Arvo. Está presente, autorizado direto ao Arvo. Gente, 08, Maia Cerco Juliette, pega essa pistola 259. Papá Romeu, é com Alfa Oscar, está pronto, cópia? Papá Romeu Eco Alfa Oscar, autorizado Brasília, nível 280. Decola da pista 17 com primeira curva direita. Sai da Arbor, elefa, upper do 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5531 na frequência do controle em 19.8. Autorizando 1094. 1094, completa a final, chama agora tudo. 1089. 1895, 1094, bom dia. Obrigado. Para acionamento e táxi, chame turno 1995, QNH 1095, Papá Romeu Eco Alfa. Para o táxi 3304 com 179 a bordo, 3:11, alternando Ribeirão Preto. Tá, 3304, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via táxi Índia. Ponto de espera chame torre 1 18 decimal 95, QNH 10 15. Sim, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Índia. Lá chama torre 1 18 95 3304. Bom dia, Golo 094, passando e esperando baixar para lá. Bravo, informação em curso, é a Oscar, aguarde para a copy. Sim, pouso, pista na 0, Golo 094. Salvador, bom dia, 3304, está transformando para a espera da 10. Então, 3304, bom dia, autorizado. Mantenha o ponto de espera da 10. Ponto de espera da 10, sim. Papa Romeu, Papa Serra Bravo, confirme o pátio de estacionamento. Livre estacionamento, aguarde um minuto para a cópia, o Papa Romeu, Papa Serra Bravo. 304, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Mantém na 10. Tá, 3259, Oscar, confere o número 3 para a cópia. Quatro, libera direito, chama o escolher 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, 9, do Salvador, Sierra Índia, Eco Índia. Pro a norte direto, se a Índia é com Índia, aciona 01112, 510, 5000 pés. Frequência do controle em 1,19.8 e torre em 1,18.95. A 3304, livre decolagem, pista 10, vento 130 graus, 07 nós. Autorizado, decolagem 10, 3304. Decolagem, chame torre em 1,18.95, QNH 10 no 5. Fala, bom dia, 1,094, devolve a foto. Volo 094, prossegue taxa de alta, pode ser da Juliette. Gol no 630, agora de copo. Pronto, para cópia, o Gol 1630? Gol 1630, autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju, Upper Whisky 58. Aciona 5532, frequência do controle em 1119.8. 226, chame o controle em 1119.8. 1198, boa. Com 1630, contingimento correto, pronto para o pushback? 4. 3304, bom dia, contato radar, desculpa para o nível 360, saí da Arbol. 360 na Arbol, 3304. Com 207, bom dia, identifique. Vou ir na pro de Bunf, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. E Ronda 630, somente confirmando a saída Puca, Jamo, após Caju. Meu pé. Chame para o táxi. Estou para o táxi, não vou falar. 3, pronto. A intercessão, ajuste no 015, papá se abraça. 59, autorizado Curitiba, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva direita. Saída Arbor, Elefa, Upper Zulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5470, frequência do controle em 1119.8. É 3285, número 2, setor Aguache. Livre decolagem, vento 1240, Serra Bravo. Gol 1648, informação em curso Serra Papá. Aguache Costa. Papa Serra Bravo. Papa Serra Bravo, decolado 229, chame o controle em 1198. 1198, grato. Controle Salvador. Controle Salvador, Papa Romeu, Papa Serra Bravo. Papa Romeu, Papa Serra Bravo, prossiga. Decolado da Mata, senhor, comprou a norte, descendo Serra Índia, Eco Índia, mantendo 500 pés. Deve manter em condições visuais, 500 pés, o ajuste no 05 e forma na final do pouso, Papa Serra Bravo. 7105, vai manter 500 pés, vai ficar na sua escuta, senhor, vai informar quando o visual colocar de pouso, bravo. Autorizado a rotatória, Romeu Golf Vitor. Tráfego da Gol no setor sul, já peça inicial táxi, após a passagem será autorizado, 3859. Mike Eco, Juliet Controller. O senhor está voando direto com pista, confirma. 630 para o táxi Romeu no 44, autonomia 3 horas e 24, alterna Fortaleza. Frequência livre, tem um pouso, Papa Sierra Bravo. Bom dia. Táxi até o ponto de espera da pressão no 0, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, NH no 05. Vídeo táxi, Pátio Índia, pro ponto de espera da 10, lá a torre 2895, gol 1630. Confirme, azul 4207. Produtor da critério, azul 4207, o ajuste 1095, desce até 2510 com ajuste. ...604, chame o centro Recife, frequência 126.0 e alterna 128.8. 1260-288-304, boa. Bom dia, tá 3198, acione a identificação, autorizado ITAP para a chegada à Mari, desça para o nível 050. Se apapá, é o número 2 para a costa. João, o Romeu Golfe Vito. Romeu Golfe Vito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895 vai chamar, Romeu Golfe Vito. Obrigado, amigo, tem um bom dia. Confirme, só vai a Pro ITAP? 8 milhas aqui, nossa escuta mantendo 1500. Visto, confirme, pousa na 17 ou na 0? 17. E 105, prossiga. Meu Romeu Golf Vitor, reporte na sinal da 17, não atrás, se vou reportar, no ajuste 10 no 5. Pouso, o final da 17 vai reportar, vai agilizar aqui o Romeu Golf Vitor, após o pouso é parte da mais 0, ok? Gente, Papa Romeu Eco Alfa Oscar, autoriza, reporte na interseção. Pronto. 1630, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 1110 graus, 0 meia noite. Decolando 10, o voo 1630. O 370, decola da pista 10, com primeira curva à direita, correção, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Upper Whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5544, frequência do controle em 199.8. 0, é um Bravo Echo 58. Gol no 648, cotejamento correto, chama para o pushback. 207, autorizado ao final do procedimento. Autorizado ao final, azul 4207.